Atenção, amantes da música sertaneja. Você esperou. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos. Se um precisa, o outro consola. Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores. Baú Sertanejo. Maravilha! Hoje, quinta-feira, estamos nós chegando por aqui com mais um programa Baú Sertanejo. Na comunicação do seu amigo de sempre, o Elber de Andrade. Olha, é um prazer imenso estarmos juntos aqui na sua rádio preferida. A partir de agora, fazendo essa festa gostosa, relembrando sempre os grandes sucessos da nossa música sertaneja. Para começar, tem Maurício Mota e Mikael. Hoje eu topo o que vier, modão, hein? Depois tem Corpo e Alma com Milionário José Rico. Essa programação é feita para você, Baú Sertanejo. Hoje eu tô daquele jeito, quero a noite sem defeito, eu vou fazer o som. Vou gastar a sola da bota, arrumar uma podrão que logo usar no seu batom. A minha noite não tem rumo, onde tem folha, sanfoneiro, toco arrasta-pé. Eu quero a loira e a morena, grande ou pequena, hoje eu topo o que vier. Eu quero a loira e a morena, grande ou pequena, hoje eu topo o que vier. Eu vou dançando miudinho, quero forre de carinho, eu quero namorar. Eu quero levantar poeira, vou dançar a noite inteira até o dia clarear. Eu quero um amor de verdade, uma cara metade pra me completar. Eu vou zoar a noite inteira, hoje eu não fico de bobeira, eu quero é me apaixonar. Hoje eu tô daquele jeito, quero a noite sem defeito, eu vou fazer o som. Gastar a sola da bota, arrumar uma podrão que logo usar no seu batom. A minha noite não tem rumo, onde tem folha, o sanfoneiro, toco arrasta-pé. Eu quero a loira e a morena, grande ou pequena, hoje eu topo o que vier. Eu quero a loira e a morena, grande ou pequena, hoje eu topo o que vier. Eu vou dançando miudinho, quero um forre de carinho, eu quero namorar. Eu quero levantar poeira, eu vou dançar a noite inteira até o dia clarear. Eu quero um amor de verdade, uma cara metade pra me completar. Eu vou zoar a noite inteira, hoje eu não fico de bobeira, eu quero é me apaixonar. Eu vou dançando miudinho, quero porre de carinho, eu quero é namorar. Eu quero levantar poeira, eu vou dançar a noite inteira até o dia clarear. Eu quero um amor de verdade, uma cara metade pra me completar. Eu vou suar a noite inteira, hoje eu não fico de bobeira, eu quero é me apaixonar. Eu vou suar a noite inteira, hoje eu não fico de bobeira, eu quero é me apaixonar. Eu vou suar a noite inteira, hoje eu não fico de bobeira, eu quero é me apaixonar. Baô Sertaneja. Quando precisaste de mim, te dei apoio e guarida, entreguei-me de corpo e alma, e juraste ser minha querida. Fumamos no mesmo cigarro, bebemos no mesmo copo, comemos no mesmo prato, dormimos

Também tivemos ainda Jean Giovanni, Nunca Mais Vou Esquecer, Brincar de Ser Feliz, Modão do Chitãozinho e também do Chororó. Ouvimos juntos Milionário José Rico, Corpo e Alma, Maurício Mota e Micael de 2007, Modão, hein? Hoje eu topo tudo o que vier. Daqui a pouquinho volta após o intervalo com mais músicas em nosso Baú Sertanejo. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. De volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado de volta na sua rádio. A melhor programação do seu rádio está por aqui no Baú Sertanejo, sempre recordando os grandes sucessos. Jade Jefferson, Estou no Bagaço. Depois tem Rio Negro e Solimões, lá de 1991, Enlouquecer de Paixão. Desde o dia que você foi embora, sofro muito e não sei o que faço. A saudade roendo meu peito, corta mais que uma faca de aço. Seu adeus foi igual uma bomba, estourou e me fez em pedaços. Sem destino e sem rumo na vida, sem você querida, estou num bagaço. Com mentiras e falsos carinhos, esperou seus braços, só depois que lhe dei tanto amor, procurou me fazer de palhaço, esqueceu todas suas promessas e sorriu do meu triste fracasso. Hoje aqui soluçando sozinho, sem ter seus carinhos, estou num bagaço. Espaço. Os meus lábios perderam sorriso, coração já perdeu o compasso. Fiquei preso no nosso passado, como boi amarrado no laço. Quantas noites perdidas sem sono, no triste abandono, estou num bagaço. Já que eu não consigo esquecê-la, meu amor, vou seguir os seus passos. Volte logo, meu bem, por favor, sem ter seu amor, estou num bagaço. Baú Sertanejo. Te encontrar, eu vou aprontar, eu vou fazer loucuras, vou cair na madrugada, sem rumo, sem nada, ninguém me segura. Hoje eu tô daquele jeito, eu tô, eu aceito qualquer confusão. Te encontrar, eu vou arrumar pro meu coração. Hoje, se eu não te encontrar, eu vou arrumar pro meu coração. Eu vou beber, eu vou cair, eu vou rolar no chão. Eu vou enlouquecer de paixão. Eu vou beber, eu vou cair, eu vou rolar no chão. Eu vou enlouquecer de paixão. Eu vou beber, eu vou cair, eu vou rolar no chão. Eu vou enlouquecer de paixão. Eu vou beber, eu vou cair, eu vou rolar no chão. Eu vou enlouquecer de paixão. Hoje

desisti, que te esqueci, tentando enganar o meu pensamento. Mas só aumenta o meu sofrer, não consigo te esquecer. Um só momento, como esquecer um amor que deixou em mim raiz. Foste tudo em minha vida, mas sua partida me fez infeliz. Como dizer que esqueci, se não é essa a verdade? Sinto o coração doente ao ver te presente em minha saudade. Sinto o coração doente ao ver te presente em minha saudade. As melhores. Baú Sertanejo. Procuro outro alguém pra disfarçar, mas outra não completa o meu prazer. E quando algum amigo me pergunta se ainda existe amor entre nós dois, mesmo insistindo não respondo. Minhas mágoas eu escondo e deixo pra falar depois. Se lhe vejo com outro, fico triste. Nada, não, mas eu choro depois. Por isso a mim mesmo eu pergunto se ainda existe amor entre nós dois. Chorar pra mim é como respirar, só respirando eu posso viver. Tentando afogar minha paixão, preciso de chorar pra me esquecer. Eu fiz promessa pra você ficar, nem mesmo a promessa resolveu. Voltou nem lhe esqueci, e chorando lhe pergunto se acaso me esqueceu. Se lhe vejo com outro, fico triste. Nada, não, mas eu choro depois. Por isso a mim mesmo eu pergunto se ainda existe amor entre nós dois. Baô Sertaneja. Alô, ciganos do Brasil inteiro, essa foi pensada em vocês. Mais uma noite que vem, mais uma noite que vem, e eu aqui sem ninguém, e eu aqui sem ninguém. O coração no sufoco de amor quase louco, espere. E toda noite é assim, e toda noite é assim. Ela nem lembra de mim, ela nem lembra de mim. Eu sozinho

Daqui a pouco tem a Thaís e Alexandre. Aguenta aí que eu volto com as últimas. Baú Sertanejo. O melhor da música sertaneja volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo. O melhor do passado na sua rádio. Tá pintando o nosso último bloco de hoje na sua quinta-feira do Baú Sertanejo. Tem a Thaís Alexandre, o Doce Toque do Amor. Depois tem Zezé de Camargo e Luciano, 1994, e a música Você Vai Ver. Quando eu desistia de sonhar, eu vi uma esperança em teu olhar. Me deu a impressão que você estava pedindo pra eu tentar. Que abri meu coração mais uma vez, que toda dor foi fato e se desfez. Quem é que não tropeça quando a vida prega peça e o mal faz bem pra quem não fez? Me deu uma vontade de chorar, dormir no seu abraço e me apagar, e enxugar no véu do seu desejo, sentir o doce toque do amor. Como foi bom te esperar, meu amor, seu calor me desperta, yeah. Foi tão bonito te tocar, meu amor, seu amor me completa. Pena que você não resistiu, seu amor exauriu. Eu bem que tentei, mas você não me ouviu. Como foi bom te esperar, meu amor, seu calor me desperta, yeah. Foi tão bonito te tocar, meu amor, seu amor me completa. Como foi bom te esperar, meu amor, seu calor me desperta. Foi tão bonito te tocar, meu amor, seu amor me completa. E sentir o doce toque do amor. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Cada sonho vivo mas sei que você vai lembrar de mim. Pois sempre que o outro te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer. Sertanejo, o sertanejo. A convite de Cleusa e Zezinho, dois irmãos que tenho na lista, viajei com felicidade pra linda cidade Pedrinhas Paulista. Eu fui conhecer seus parentes, não recuso um convite amigo. Vou cantar pra esse povo, pensei, por isso levei a viola comigo. Paulista, vi a lua sobre céu aberto, clareando a nossa chegada na bela morada de Ana e Roberto. Um casal com dois filhos de ouro, que família abençoada, nos levou no rancho Ipanema, que traz o tema de Estrela Dourada. Salvatore, o dono do rancho, foi fazer nossa recepção. Descendente de italiano, grande ser humano, amigo e irmão. Um amante da moda de viola, defensor da canção raiz. Um esteio da nossa cultura e da agricultura do nosso país. Viola chorou com Zé Vitor e Zé Maia, parceiro de fé. No intervalo o Vital cantava enquanto eu pescava meu tucunaré. O rancho Estrela Dourada foi colírio para os olhos meus. Salvatore foi um contemplado, seu rancho é um quadro pintado por Deus. Minha viola afinada no ponteio tinil feito sino, canta em moda de viola marcante pro aniversariante Paulo Bertolino. Edmilson sempre do meu lado, o Martinho cantando com a gente. Aline senti tão feliz, a viagem que fiz não sai da minha mente. Conheci a senhora prefeita da cidade Pedrinha. Minas Paulista, através de Cleusa e Zezinho, gente de carinho abraçou esse artista. Salvatore e Dona Maria, Roberto Diraimo e todos que encontrei. Essa gente amada e querida, jamais em minha vida eu esquecerei. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Numa festa de peão, certo dia eu cheguei. Da mesa de inscrição eu me aproximei e disse pra comissão: quero mostrar meu valor. E se uma moça num momento, num rodeio de talento, não se aceita amador? Com muita educação eu dei a minha resposta: se aqui só tem campeão, vou fazer minha proposta. Você escolherá o touro que me fará derrotado, mas se acaso eu não cair, dos prêmios que conseguir, quero um beijo apaixonado. Com a ajuda da comissão, o touro foi escolhido. Foi momento de atenção, não se ouvia um ruído. A moça disse sorrindo: vai ser dada a partida. Pode despedir do mundo, será o último segundo que você terá na vida. Deixei o touro no chão, na poeira da arena. Com aplausos da multidão, dei um beijo na morena. Ninguém traz a competência estampada em sua testa. Ganhei aquele troféu, saí do banco dos réus para ser o rei da festa. Ganhei aquele troféu, saí do banco dos réus para ser o rei da festa. Fechando as porteiras de hoje, rei da festa, Rio Negro e Solimões. Ainda ouvimos aí Jade Jefferson, Rancho Estrela Dourada. Você vai ver Modão de 1994 com Zezé de Camargo e Luciano. Ainda o Doce Toque do Amor, Ataíde e o Alexandre, também você ouviu aqui. E nós estamos indo nessa. Um grande abraço para você, do amigo Elbert Andrade. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta em mais um Baú Sertanejo. Um abraço a todos e até lá. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.